você é ser humano ou é um anjo? Central do Sertanejo. Dizem que os olhos são como um espelho, que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca descreve momentos com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito. Na minha história com você não é tão diferente. Tenho o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora, vai me entender. Me falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Tome um banho de flores, passe o seu perfume. Coloque aquela roupa que me traz ciúme. Que eu estou chegando. Sorriso de lábios vermelhos, prepare a nossa cama pro menino no gelo. Que eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você. Você não é tão diferente. E o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora, vai me entender. Me falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Léo, 10 minutos longe de você, a quarta mais tocada no Central do Sertanejo durante toda esta semana. Na quinta posição, Matheus e Cauã, ser humano ou anjo? E agora eu vou trazer informações aí da cantora Paula Fernandes. Paula Fernandes se apresenta na Argentina. Paula Fernandes já começou a arrumar as malas, isso porque no começo de julho ela irá viajar para mais uma etapa de sua turnê internacional. No dia 4, amanhã, a cantora se apresentará pela primeira vez na Argentina, na cidade de Puerto Iguazú, com seu novo show Ser Amor. Antes de desembarcar na Argentina, Paula Fernandes já passou pelos Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. No Brasil, ela realizou show por diversas capitais. De acordo com a sua assessoria de imprensa, todos os ingressos para a apresentação em Puerto Iguazú estão esgotados. Por isso, aqueles que ficarem de fora terão que aguardar por uma data extra. É, a Paula Fernandes fazendo aquele sucesso total. Vamos com ela e Chitãozinho e Chororó, pegando lágrimas aqui no Central do Sertanejo na sua sexta-feira. É a terceira mais tocada no Central.

pelo carinho da audiência sempre. Na segunda-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente. Tudo de bom. Bom fim de semana. Central do Sertanejo.